Canamé 3-2, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, pistão no 0, ajuste no 0, no 5. Isso, Canamé 3-2. Canamé 6312, pouso autorizado. Estão no zero, vento variável com 3 nós. Pouso 6312. Na 6312, solo aos 12, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Tango Eco Zulu November, reporte no Ponte de Praga da Papá. Tango Eco Zulu November, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Tango Eco Zulu November, autorizado a decolagem, pista 17, vento 190 graus, 629. Papatango Eco Zulu November, decolado aos 1-8, chame controle em 120.8. 108 November. North American Seafeeder established on the island. American 229, altimeter 1015. Continue approach, confirm if you are visual. Bom dia, Gol 095 para ingresso, torno 0. Gol 095, bom dia, mantém espera a pista no 0. Mantém ponto espera, Gol 095. American 229, heavy in sight, clear to land, runway 10, wind 220 degrees, 03 knots. Ok, clear to land, runway 10, American 229. Gol no 095, confirme que visual com tráfego final no 0. Afirmo. Gente, gol no 095, após a passagem do tráfego que pousa, 757 da América, autorizado alinhar e manter isso no 0. Após a passagem do América, tráfego alinhar e manter na 10, gol no 095. American 229, on the ground at 32, vacate via Foxtrot, contact Salvador ground 121.1. Mandor, bom dia, seu azul 2796, ponto espera agora como número 1. Azul 2796, bom dia. Após início da rolagem do 37 da Gol, autorizado alinhar e manter isso no 0. Alinhar e rolagem do 37, ele mantém no 0, azul 2796, bom dia. O Gol no 095, autorizado decolagem em pista 1 no 0, vento calmo. Vento decolagem, Gol no 095. 095, decolado aos 34, chame em controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Azul 2796, autorizado a decolagem em pista 10, vento calmo. E decolagem 10, azul 2796. Azul 2796, decolado aos 36, chame controle Salvador em 120, décima 8. Salvador 1208, azul 2796, bom dia. Alfa Romeo Tiago, Kiosca, Lívia Sonar, Repórter Táxi. Tango India Bravo, ajuste no 015, autorizado para seguir para animar, reporte na curta. Tango India Bravo, vento do aeródromo 260 graus, 3 nós, pouso por conta e risco na RMA, reporte no solo controlado. Controlado, India Bravo. Golf Oscar, livre táxi, é poste no ponto de espera. Gente, Tango India Bravo, solo aos 4-3, frequência livre. Oscar Mike Yan, reporte farol de Itapuã, ajuste no 0 no 5, confirme esse visual com 320 da TAM, final no 0. Negativo, Anderson. Gente, reporte visual, o tráfego agora aproximadamente 7 milhas da cabeceira. Ok, reporte visual, vai fazer curvas pela direita na vertical de Tampão, agora fica mais quente. Torres, Salvador, muito bom dia, TAM 3304, vai passar sempre estabilizado, XR10. TAM 3304, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo, informação de tráfego, helicóptero, Sierra Kilo 76, realizando espera, farol Itapuã 500 pés, à sua direita, sem interferência com a aproximação. Gente do tráfego, autorizado pouso 10, TAM 3304. Gente, o Papai Romeu, Sierra Golf Oscar, autorizado, alinharei manter, pista no 7. Oscar Mike Yankee, está visual com a aeronave na final. Gente, Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento do campo à retaguarda do tráfego. Reporte base pela direita, pista no 7. Gente, vai acertar o cruzamento do campo da guarda do tráfego. Reporte lá na base da 17 pela direita, o Oscar Mike Yankee. Gente, Papai Romeu, Sierra Golf Oscar, vento variável com 2 nós, atento à possibilidade de esteira do 320 da TAM cruzando o eixo, autorizado a decolagem em pistão no 7. Gente, para informação, helicóptero, perna do vento pela direita da 17, 500 pés sem interferência. Azul 4299, bom dia, autorizado, alinhar e manter, isso no 0. TAM 3304, solo aos 48, livre à direita via Fox, chame solo 121, decimal 1. 221, considerar, 3304. Oscar Golf Kilo, prossiga. Gente, até a Papá, reporte para cruzamento, Oscar Golf Kilo. Papá Romeu Serra Golf Oscar, decolado aos 49. Condições de cruzamento do campo da presente, curva esquerda. Comando esquerda, já passa para o campo. Gente, aguarde para a transferência de controle, Serra Golf Oscar. Apenas a base da 17, como embaixo gravado, Oscar, Mike e Yankee. Papai Romeu, Oscar, Mike e Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento variável com 2 nós. Sim, ele pouso, Yankee. Tá 3179, mantém ponto de espera, pista 10. Sim. Tiago, que Oscar livrou o eixo 9032. Eixo Serra Golf Oscar, segue via Corredor Forte, Litoral Norte, 1 no mil pés. Chame o controle Salvador 120298. Corredor Forte, dá pro agora. Chamar a controle 120298, Tiago. O Azul 4299 informa o tráfego Charlie 150. Mano, setor norte, 1 no mil pés, sem interferência com a sua decolagem, acaba de cruzar o campo. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Decolagem no zero, tá o meu Oscar Mike Yankee, solo 5-1, não confirma o empate? Gente, sem problemas, está autorizado o backtrack até empate 4, pode estacionar a frequência livre. 3179, autorizado, LR manteve-se no 0. LR manteve-se no 0, 3179. Azul 4299, decolado ao 52, chame o controle em 120, decimal 8. 208, controle 4299, bom dia, bom trabalho. Sapatango Oscar Golf Kilo, autorizado cruzamento da pista, segue táxi via Quebec Mike Lima. Na Lima mantém posição e chama solo 121, decimal 1. Gente, Oscar Mike Yankee, frequência livre, tenha uma boa tarde. Bom dia. Da 3179, autorizado a colagem, pista 10, vento 330 graus, 039. Iniciado, 3179. Papa Tango, Oscar, Golf e Uniforme, autorizado táxi a poste no ponto de espera da Papá. Papa Tango, Oscar, Golf, Sierra, bom dia, prossiga. Gente, o Oscar Golf Sierra, segue o Charlie 208 Oscar Golf Uniforme até o ponto de espera da Papai, reporte para o cruzamento. Autorizado ingresso, repartilhado e pronto, Oscar Golf Uniforme. 3179, decolado 55, chame controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço a todos, tá? Bom dia. Bosca, Golf Sierra, autorizado cruzamento da pista, segue táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, mantém posição e chame solo 121, decimal 1. Papatango Oscar Golf Uniforme, autorizado decolagem pista 17, vento variável com 2 nós. Papatango Oscar Golf Uniforme, decolado aos 5-8, chame controle em 120.8. 120.8, acertou por enquanto. Lanap 6312, good morning. Lanap in wait 1810. Ocean 6312, could you please confirm people on board? 153, thank you. Ocean 6314, ready for takeoff, runway 10. Wind variable with 3 knots.